Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Hoje, terça-feira, estamos nós chegando por aqui com mais um programa Baú Sertanejo. Essa é a sua rádio preferida e na comunicação tem o amigão de sempre, o Elbert Andrade. Que bom estarmos juntos. Para começar hoje, tem moda boa, tem Victor e Léo Paraíso, depois a Thaíde Alexandre, Marcas. Ainda nesse bloco, tem Dobradinha, tem Dose Dupla com Jean Giovanni. Aguenta aí. Lá no ranchinho da serra, meu paraíso primeiro. Corta as matas verdejantes e as colinas verdes, saciando a sede e um riacho cristalino. Vai florindo as campinas, cumpre o seu destino, banhando meninos que em seu leito vão brincar. Cá na paineira vem cantar o companheiro sabiá, que exalta os dias com suas canções. Cá no meu ninho, ao despertar, no vão das palhas vem soprar um cheiro puro de campinas ovalhadas. Tem uma rede, um perdigueiro e um alazão, e uma morena cheirando a flor do sertão. Tem uma viola para as noites de luar, cantar em versos para o amor desabrochar. Quando a chuva molha a terra, florindo as grandes mangueiras, e os periquitinhos verdes brincam nas palmeiras, e entre as gameleiras pula um feliz tiro-tito. Brotam no seio da terra humildes grãos de milho, verdejando os trilhos onde já muitos brotaram. Cá na paineira vem cantar o companheiro sabiá, que exalta os dias com suas canções. Cá no meu ninho, ao despertar, no vão das palhas vem soprar um cheiro puro de campinas ovalhadas. Tem uma rede, um perdigueiro e um alazão, e uma morena cheirando a flor do sertão. Tem uma viola para as noites de luar, cantar em versos para o amor desabrochar. Baú Sertanejo. Hoje eu queria simplesmente não acreditar em tantas loucuras que eu fiz ao te amar. Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão. Sabe, me debrucei sobre meu leito pra chorar e pergunto o que foi feito de tanto amor. Me dê um motivo, pois preciso entender. Hoje não sou mais o mesmo, infelizmente endureci. Só levei porradas, foi então que eu aprendi ser indiferente e agir com a razão. Hoje eu me defrontei com o rosto novo que criei e fechei as portas do meu eu pra não sofrer. E pintei um quadro com o pincel da ilusão. Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Hoje não sou mais o mesmo, infelizmente endureci. Só levei porradas, foi então que eu aprendi ser indiferente e agir com a razão. Hoje eu me defrontei com o rosto novo que criei e fechei as portas do meu eu pra não sofrer. E pintei um quadro com o pincel da ilusão. Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Hoje não sou mais o mesmo, infelizmente endureci. Só levei porradas, foi então que eu aprendi ser indiferente e agir com a razão. Eu me defrontei com o rosto novo que criei e fechei as portas do meu eu pra não sofrer. E pintei um quadro com o pincel da ilusão. Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Baô Sertaneja. Aconteceu entre você e eu. A gente se perdeu. Você me esqueceu. Ei, cadê aquele beijo? Faz tempo que eu não te vejo. Vem matar meu desejo. Beijar a minha boca. Adoro você louca. Tirando minha roupa. Cadê aquele amor? Vem, me diga por favor. Cadê aquele amor que a gente tanto amou? Era grande a paixão, porque me abandonou. eu não te vejo. Vem matar meu desejo, beijar a minha boca. Adoro você louca, tirando minha roupa. Cadê aquele amor? As melhores. Baú Sertanejo. Nesta casinha junto ao estradão, há muito tempo eu parei aqui. Vem minha velha, vamos recordar quantas boiadas eu já conduzi. Fui berranteiro e ao me ver passar, você surgia me acenando a mão. Até que um dia eu fiquei preso no laço do seu coração. Vê, ali está o meu berrante no mourão do ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele que me deu você. Parei daquela viagem, não cheguei ao fim. Foi a boiada e com você fiquei. E os peões dizendo adeus pra mim. Vem minha velha, veja o estradão e o berrante que uniu nós dois. Nuvens de pó que para trás deixei, recordações do tempo que se foi. Vê, ali está o meu berrante no mourão do ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele. Aquele tempo que bem longe vai, do meu berrante repicando além, ecos de choro vindos do sertão. Ao recordar fico a chorar também. Não é de ouro meu berrante não, mas para mim é. Foi ele quem me deu você. sertanejo. Baú sertanejo. Ninguém já não diz mais as mesmas coisas, nem sabem se as flores florescerão. Jogam minhas sementes sobre as areias, tão certas que as ondas as levarão. Alguém solta um grito, liberdade, da cela semi-aberta de uma prisão. Sobre a fresta da esperança vem a saudade, sobrevoando o céu de cada coração. Vem, seguindo a luz das estrelas, que o ouro em cada peneira é luz em seu corpo coberto de amor. Vem, que a paz do sorriso liberta aquela criança esperta que existe no fundo de cada Senhor. Alguém solta um grito, liberdade, da cela semi-aberta de uma prisão. Sobre a festa da esperança vem a saudade, sobrevoando o céu de cada coração. Vem, seguindo a luz das estrelas, e o ouro em cada peneira é luz em seu corpo e coberto de amor. Vem, que a paz do sorriso liberta aquela criança esperta que existe no fundo de cada Senhor. Vem, seguindo a luz das estrelas, e o ouro em cada peneira é luz em seu corpo e coberto de amor. Vem, que a paz do sorriso liberta aquela criança esperta que existe no fundo de cada Senhor. Primo juntos aí, modão do Chitãozinho e Chororó, Berrante de Ouro. Ainda tivemos Dose Dupla com o Jean Giovanni, As Mesmas Coisas, e ainda Cadê Aquele Amor? A Taíde Alexandre também passou por aqui com Marcas, Victor e Léo também nós tivemos com Paraíso. Daqui a pouco tem mais músicas pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado da sua rádio. De volta mais um bloco do nosso baú, tá pintando agora Cantinho de Saudade, Jean Giovanni, depois tem Adalberto Adriano, Quem Mandou Acreditar. Tudo isso você ouve aqui na melhor estação do seu rádio. Ao ver de novo o astro rei rompendo a aurora, compreendi na mesma hora o quanto é bom voltar aqui. O cheiro do mato me fez recordar a infância, me mostrando a importância do lugar onde nasci. A velha casa, o riacho atrás da mata, o barulho da cascata, onde eu ia me banhar. Quero de novo ouvir os pássaros cantando, ver as flores exalando seu perfume pelo ar. Velha morada, meu cantinho de saudade, felicidade aqui deixei quando eu parti. Terra querida, hoje volto aos seus encantos, nesse recanto vou pra sempre ser feliz. Quanta lembrança da mamãe chamando a gente, do papai vindo contente pra fazer a refeição, do queijo fresco, aquele franguinho caipira, o arroz com cambuquira e um toncinho no feijão. A galinhada sempre solta no terreiro, muito porco no chiqueiro e o nosso gado no curral. O céu de noite vira um palco iluminado por estrelas enfeitado, de beleza sem igual. Velha morada, meu cantinho de saudade, felicidade aqui deixei quando eu parti. Terra querida, hoje volta aos seus encantos, nesse recanto vou pra sempre ser feliz. Falta eu sinto daquela vida tranquila, da escolinha lá da vila e das lições do beabá, da capelinha da minha companheirada, a primeira namorada, da pracinha e do luar. Mesmo vivendo tão distante tanto tempo, viajava em pensamento pra saudade aliviar. Quando os meus dias neste mundo se acabarem e os meus olhos se fecharem, é aqui que eu quero estar. Velha morada, meu cantinho de saudade, felicidade aqui deixei quando eu parti. Terra querida, hoje volta aos seus encantos, nesse recanto vou pra sempre ser feliz. Velha morada, meu cantinho de saudade, felicidade aqui deixei quando eu parti. Terra querida, hoje volta aos seus encantos, nesse recanto vou pra sempre ser feliz. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Foi tanto que eu te amei que me perdi. Amar assim, foi tanto que eu sonhei, que enlouqueci, te amando até esqueci de mim. Ninguém pode frear o coração depois que ele decide se entregar, se atira sem olhar a direção, não liga pros perigos da paixão. Não vê que o barco pode se afundar. Ai, ai, ai, ai, meu coração que consegue se perdeu, mergulhou no sonho de amor que não valeu. E o que resta são motivos pra chorar. Você, que loucura, quem mandou acreditar? Ninguém pode frear o coração

que vem do mar. Danço na menina dos seus olhos, feito folha solta pelo ar. Eu sou o céu que sem você eu choro, feito uma moeda sem valor. Me transformo em ouro em sua mão, feito um verão sem ter calor. Sou sol nas nuvens da paixão. Se o inverno me envolve, seu abraço me enlouquece. Com você na minha vida, solidão desaparece. Se naufrago entre o medo, você é minha coragem. Isso já não é nem sonho, nem magia e nem miragem. É um filme que em meu peito tem reprise toda hora. É verdade o que eu sinto, não é da boca pra fora. Você é o show que a vida, sem ter medo, pede bis. Você é a minha chance de amar e ser feliz. Preciso de você, como preciso do ar, como preciso da vida, pra viver, pra te amar. Você, como preciso de Deus. Se o inferno me envolve, seu abraço me enlouquece. Solidão desaparece. Se naufrago entre o medo, você é minha coragem. Isso já não é nem sonho, nem magia e nem miragem. É um filme que em meu peito tem reprise toda hora. É verdade o que eu sinto, não é da boca pra fora. Você é o show que a vida, sem ter medo, pede bis. Você é a minha chance de amar e ser feliz. Preciso de você, como preciso do ar, como preciso da vida, pra viver, pra te amar. Preciso de você, como a luz dos olhos meus. Eu preciso de você. Correio Paraná, grande sucesso, preciso de você. Ainda Jean Giovanni, olha amor. Adalberto Adriano, quem mandou acreditar. Também tivemos o Jean Giovanni, cantinho de saudade. Daqui a pouco tem Zezé de Camargo e Luciano. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Esse é o nosso baú de terça-feira, tá pintando aqui os filhos do Francisco, Zezé de Camargo e Luciano, foi, depois tem Gino e Geno, Estradeiro Feliz e ainda João Paulo e Daniel, a música Agito. Fora e molhando o rosto, a saudade dela me faz chorar. Só tristeza, mágoa e cruel desgosto, sem saber se um dia ela vai voltar. ainda tem seu cheiro. Ainda tem seu cheiro. Baú Sertaneja. Comprei um caminhão novo, fiz um negócio da China. É um bruto luxuoso, muito espaço na cabina. Sofá, cama de primeira, bonito e coisa fina. Próxima viagem, vou aumentar a bagagem. Eu vou roubar a Cristina. Nossa, eu tô chonado. Dirigir um caminhão é coisa que me fascina. Esta humilde profissão com meu jeito combina. Pensando na menina, com meu bruto apaixonado, vai ficar mais equipado com minha linda Cristina. Meu bruto chora paixão em noite de chuva fina. Pra fugir da solidão, eu apelo pra buzina, pra rasgar a escuridão, vários faróis de neblina. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Depois que você foi embora, não encontro jeito de sentir prazer. Meu rosto escondi na barba, até meus cabelos eu deixei crescer.

Sertanejo. Alguém veio me contar que você vai embora, dizendo que já se cansou até hoje, só lhe dei amor e fui seu amigo. Pergunto, por favor, responda, que mal foi que fiz pra você me tirar a chance de ser feliz? Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Se é verdade, quem a gente gosta logo vai embora. É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo e estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez nem posso explicar. Se você, meu amor, me deixar, eu ficarei louco. Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá. Saber que não vou mais abraçar teu corpo e estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez logo encontre outro e o ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar. Se você, meu amor, me deixar, eu ficarei louco. Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá. Leandro mais o Leonardo fechou mais um bloco lá de 1996. Devolva a passagem. Sonhei com você, na voz de Leonardo Eduardo Costa, do projeto Cabaré. Ainda tivemos o João Paulo mais o Daniel, 1993. Agito, Gino e Geno, Estradeiro Feliz. E ainda Zezé de Camargo e Luciano. Foi, portanto, sempre as melhores músicas. Você ouve aqui em nosso baú. Aqui é um programa que recorda os grandes sucessos. Daqui a pouquinho, após o intervalo, tô de volta, hein? Segura aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Baú Sertanejo está de volta. Mato a cobra e mostro o pau, na voz aí de João Victor e Rafael. Depois tem Christian Ralph, Quarto Vizinho. É mais um bloco do Baú Sertanejo. Brincadeira, foi mal entendido. Por uma besteira, você não sabe o que eu tenho sofrido. Você dá ouvido à oposição. E nessa história, quem leva fé é meu coração. Você acredita em papo furado e ainda duvida. Você sou apaixonado. Eu vou te provar de um jeito legal. E eu sou do tipo que mata a cobra e mostra o pau. Não duvide que te amo, nunca se engrega. Amor comigo é 880. Eu não dou burro em ponta de faca. Te quero, mas não aceito o que você faz. Peço que pare, que pense mais. E não vem chutar o pau da vaca. Oh, sanfona! Brincadeira, foi mal entendido. Por uma besteira, você não sabe o que eu tenho sofrido. Você dá ouvido à oposição. E nessa história, quem leva fé é meu coração. Você acredita em papo furado e ainda duvida. Você sou apaixonado. Eu vou te provar de um jeito legal. E eu sou do tipo que mata a cobra e mostra o pau. Não duvide que te amo, nunca se engrega. Amor comigo é 880. Eu não dou murro em ponta de faca. Te quero, mas não aceito o que você faz. Peço que pare, que pense mais. E não vem chutar o pau da vaca. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Pra suportar.

O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Como eu te amei, ninguém amou. Chorar como eu chorei, ninguém chorou. Na hora da sua partida, foi tão triste a despedida. Minhas lágrimas em cachoeira se transformou. Sentado na beira das águas, fiquei a chorar. Com peito cheio de mágoa, vi tudo acabar. Aquele silêncio profundo, senti-me ausente do mundo. Pra não morrer de tristeza, comecei a cantar. Maldito seja o navio no qual foi o meu benzinho, que pra me deixar sozinho a levou. Só me deixando a saudade da mulher que amo tanto, e a cachoeira de pranto que alguém chorou. Sentado na beira das águas, fiquei a chorar. Com peito cheio de mágoa, vi tudo acabar. Aquele silêncio profundo, senti-me ausente do mundo. Pra não morrer de tristeza, comecei a cantar. Maldito seja o navio no qual foi o meu benzinho, que pra me deixar sozinho a levou. Só me deixando a saudade da mulher que amo tanto, e a cachoeira de pranto que alguém chorou. Só me deixando a saudade da mulher que amo tanto, e a cachoeira de pranto que alguém chorou. Geraldo Viola e Dino Guedes, Cachoeira de Pranto, ainda Renan e Raí hoje, Christian Ralph, Quarto Vizinho, também nós tivemos o João Victor e Rafael, Mato a Cobre, Mostra o Pau, foi mais uma também que nós conferimos por aqui no Baú Sertanejo. Daqui a pouco tem os Meninos do Brasil, tem Chitão e Chororó. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Durante a noite no leito, eu penso num jeito de me distrair. Mas os teus olhos me caçam, seus braços me enlaçam, me envolvem, me abraçam, não deixam partir. Acorrentado e surpreso, eu fico indefeso, sem ter como ir. Então você me domina, tua voz determina e até me ensina como te possuir. Meu coração está pedindo trégua, quer ser feliz, mas o meu corpo

descolorido, sem sentido se tornou entardecer. O vazio da saudade foi tirando a vontade que eu tinha de viver. Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo. A tristeza dói no peito sem parar. Quantas noites mal dormidas já passei na esperança de ouvir você chegar. Você leia só uma e me faça esquecer que te perdi. Baú Sertanejo. Conheci em Pouso Alegre, na grande festa do peão, uma morena mineira que ganhou meu coração. Uma semana de amor seja mais, mas ela se despediu, me disse adeus e partiu, e foi olhando pra trás. Coração apaixonado, hoje não sabe o que faz. Louco de saudade dela, vou procurando por ela, por toda Minas Gerais. Preciso encontrar com ela, minha paixão é demais. Passei em Poços de Caldas à procura do meu bem. Varginha e Nepomuceno, eu não me encontrei. Divinópolis e Passos, também São Sebastião, três corações de alfenas, pensando nessa morena, não contive a emoção. Valadares e Unaí, São Gotardo e João Pinheiro, Santo Antônio do Monte, voei de Belo Horizonte pro Triângulo. Preciso encontrar com ela, minha paixão é demais. Nasci em Patos de Minas, Araxá e Uberaba, de Frutal a Iturama, eu cheguei em Ituiutaba. Terra de mulher bonita, eu quase fiquei ali, mas a saudade não para. Passei por Tupaciguara, chegando em Araguari. Uberlândia eu fiquei uma semana inteira. Onde anda eu não sei, ainda não encontrei a minha paixão mineira. Preciso encontrar.

nós dois tem alguma coisa errada. Estou sofrendo, estou sentindo desamada. Estou perdendo aos poucos minha paz. Amor, volte pra casa, eu preciso seu carinho. Volte a amar do jeitinho que as outras mulheres lhe fazem. Meu bem, em meu peito também pulsa um coração inocente que nem sabe a razão pela qual vejo de água assim. Meu bem, quero a verdade nua e crua, no que as mulheres da rua são superiores a mim. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. No momento em que estou em seus braços, o amor me domina. Quando saio de ti, fico meio perdido, sem vida. Pois parece que o meu coração anda junto contigo e só volta pra mim quando estou em seu abrigo. Tive chance demais pra falar o amor que eu sinto, mas não quis me exaltar e forçar uma situação. Não queria falar simplesmente de mim por falar. Eu queria dizer que te amo com emoção. Eu queria te olhando nos olhos e fazer sentir todo esse amor. Te mostrar que o mundo é pequeno demais pra nós dois. No momento feliz te abraçar, te beijar na maior sensação. E assim dizer que te amo, eu te amo de coração. De fazer sentir todo este amor. De mostrar que o mundo é pequeno demais pra nós dois. No momento feliz de abraçar, de beijar na maior sensação. E assim dizer que te amo, eu te amo de coração. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Amar foi um erro, foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez,

você me querer. Por Deus, deixe eu cuidar de você. Sou assim, faço tudo o que você quiser pra ter seu beijo no meu café. Minha força, meu dom, minha fé. Feito passarela iluminada pra você brilhar. Seu pensar, a verdade estampada no sorriso de quem ama, a felicidade de atender o help de quem chama. Sou assim, tenho o universo em mim. Mil razões pra você me querer. Por Deus, deixe eu cuidar de você. Sou assim, faço tudo o que você quiser pra ter seu beijo no meu café. Minha força, meu dom, minha fé. Sou assim. Zé de Camargo e Luciano, Sou Assim, fechou mais um bloco do programa, ainda João Neto e Frederico, Laço Aberto, também tivemos Alan e Aladim, Te Amo de Coração, começamos tudo com as Mineirinhas, Coração Inocente, eita nós, ó que pena, hein, ficou aqui já, chegamos ao final, né, chegamos ao final do programa, tá terminando, um abraço aqui do amigo Elber de Andrade, mais uma vez, obrigado a você pelo carinho da companhia, na sequência, vem aqui na sua rádio mais um líder de audiência, hein, fique ligadinho aí, já já, mais um campeão de sucesso na sua rádio preferida. Um abraço a todos e até amanhã, quarta. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.